الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Respeitados irmãos, meus senhores, minhas senhoras, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, devemos louvar Allah subhanahu wa ta'ala por uma vez mais nos ter proporcionado esta oportunidade de estarmos aqui para o Salat de Jumu'ah, onde muitos talvez desejariam estar também presentes, mas que foram impedidos, uns porque viajaram, outros porque estão doentes no hospital, outros porque morreram. Desde Juma passado para esse Juma, muita coisa aconteceu. E nós que estamos vivos e que temos disponibilidade, devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por nos termos feito presente neste local. E aquele que agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sempre lhe aumenta. Para in shakartum la azidannakum. Allah disse que se vós agradecerdes, eu sem dúvida nenhuma irei vos aumentar. Por isso, irmãos, eu gostaria hoje de tocar assim muito rapidamente num tema que todo mundo reclama, todo mundo quer que isto aconteça, mas muitos de nós não observamos os condimentos necessários para que isto seja possível, é a unidade. Toda a gente diz que nós temos que ser unidos. Precisamos de unir as fileiras, precisamos de estarmos juntos, mas sem que observemos como é que é possível essa união. O que é necessário para que essa união seja um facto consumado? Irmão, união é o objetivo final. Mas antes disso, é preciso que a gente entenda que nós, todos nós, temos que ter certas qualidades que permitam que as pessoas sejam unidas. Para a gente estar unido em casa, na nossa casa, para estarmos unidos com a família, é preciso que haja tolerância, é preciso que haja respeito mútuo, é preciso que ninguém se sinta superior ao outro. Preciso amor, respeito, humildade e tolerância. São coisas que são necessárias para que haja uma união efetiva. Porque se você se sente superior ao outro, vai exigir que o outro tenha que estar debaixo das suas ordens. Se você é orgulhoso, não vai permitir, não vai admitir a hipótese de você pedir perdão ao seu irmão. Se você não tem tolerância, se você é um indivíduo que está sempre realizado, não vai permitir encaixar qualquer falha do seu irmão. Por isso, a união vai passar sempre por um utopismo. Vai ser uma palavra que as pessoas repetem várias vezes, mas que essa união não tem nada de concreto, porque cada um pensa que é superior que o outro, cada um pensa que tem razão, cada um não tem paciência nem tolerância para admitir e para acolher a falha do outro. E com orgulho não há nada que possa ser feito. Por isso mesmo, para que nós possamos estarmos unidos, é necessário que cada um se sinta um elemento para que esta união se efetive. Ele faz parte desta união. Ele é um elemento que deve contribuir para que esta união seja um facto. Não posso pedir superior que ninguém. Não posso pensar que sempre tem razão. Não posso não ter tolerância. Nem pode ser orgulhoso de forma nenhuma. Assim há de ver. Pois olha, aquele que é superior perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que se rebaixa perante o seu irmão. Aquele indivíduo que se rebaixa perante um irmão seu, esse é que é superior perante Allah. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Aquele que se rebaixa só para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai elevar essa pessoa aqui no dia de Allah. E esta coisa de estar elevado perante Allah é uma coisa que a gente não vê. Nós precisamos ver. Mas nós vamos ver sim, num dia em que todos nós vamos estar na Assembleia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vai privilegiar aqueles indivíduos que tiveram sempre em mente Allah enquanto estivesse aqui no dia. Olha, Allah diz, inna akramakum indallahi atqakum. Aquela pessoa que é mais honrosa perante Allah é aquele que tem mais temor a Allah. E ter temor a Allah significa que a pessoa se afasta da maldade, afasta-se do pecado. Isso chama-se ter temor a Allah. Respeitar Allah, obedecer a Allah de uma forma em que nós fomos ensinados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este que tem taqwa. Taqwa significa afastar-se do mal. Coisas possíveis de cometer menos erros possível. Isto é que é taqwa. Taqwa talvez não seja fazer muitas coisas boas e fazendo muitas coisas más simultaneamente. É evitar o mal. Esse é que é taqwa. Esse indivíduo que evita o mal é o indivíduo que está mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. O ser superior que o outro, o ser mais honrado aqui no dunia, não é da forma como nós vemos as pessoas. Nós, primeiro, queremos ver como é que aquela pessoa chegou. Se chegou, em que carro que chegou? Primeiro. Qual é a roupa que ele traz? Qual é a empresa que ele tem? Que casa que ele tem? Então, nós respeitamos as pessoas consoante esses 10 materiais. É? Deste dunia. Nós respeitamos as pessoas assim. Quem ele é? Qual é a influência que ele tem na nossa sociedade? Porque hoje, aqueles que são influentes são aqueles que mandam, que têm peso, têm força financeira. É isso que diz a pessoa. A pessoa também, quando se sente financeiramente estabilizada, em vez de ele fazer muito shukr a Allah, que Allah lhe deu aquele poder financeiro, Allah lhe deu aqueles bens, ele fazer muito shukr a Allah subhanahu wa ta'ala, por Allah lhe ter favorecido, para ele também poder ajudar os outros. Não! A pessoa fica arrogante, fica mal criada, fala mal, apunta as pessoas, porque ele manda ter força. E hoje em dia, força não é força física, é força financeira. Porque o dinheiro faz tudo. Dinheiro dá posição social ao indivíduo. Então, através desses bens materiais, ele, em vez de utilizá-los no caminho de Allah, humilhando-os perante Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecendo o favor que Allah ta'ala lhe proporcionou, não serve aquilo para abusar outras pessoas, para dirigir as pessoas, para desviar as pessoas, porque ele foi dado por Allah. Irmãos, aquilo que Allah nos dá não é nosso. Allah empresta-nos, porque ele nos dá mesmo. Empresta-nos para nós irmos usando o tempo que for disponível, para nós irmos usando o outro tempo que for. Porque Allah tira tudo. Se ele quer oferecer, ele não. Então você que foi oferecido, levaria consigo para onde você for. Acontece que quando você morre, não leva a casa, nem leva os filhos, nem leva a sua mulher, nem leva o seu dinheiro, não leva nada. Então você é aquilo que é teu. Se você não leva, você não é teu. Como se fosse teu, você levava. Olha, eu morri, amigos, fazer um bom cabo grande aí, para eu meter na minha casa. Fazer aumentar o cabo aí, para eu meter no meu carro. Aumentar o cabo aí, para eu pôr o meu escritório no ar, mas é. Se é teu, não há dúvida, foi dado, você é para lá. É teu, leva. Mas não, não. Foi emprestado para você ir usando. E você, como tem inteligência muito curta, não vê nada, não entende a hikma de Allah. Você não entende a sabedoria de Allah, então pensa que aquilo é teu. Abusa, ginga. Então o que acontece? Allah vai utilizar você dessas coisas. E você tem sorte, se ele levanta você só, disser as coisas. Porque a situação em que Allah está nas outras coisas, dentro de você. Você começa a mendigar. Fica pequeno outra vez. Mas pequeníssimo. Sabe, dói muito. Quando Allah entrega uma coisa e tira também outra vez. Você sofre mais. É preferível você não ter tido nunca. Se continuar pobre, pobre, pobre, até morrer. Você quer muito, e depois Allah tirar, é sério. Dói. É, dói. E você pode fazer o que fazer. Agora, vamos lá. Isto tudo vem da união. Por que Deus não é união? Porque aquele que tem pensa que é grande, é superior. E ele esquece que o maior é Allah. Então, aquele que tem, faz força para tudo prender para o seu lado, para ser ele a determinar, a decidir. Às vezes há situações em que é possível haver união, mas aquele que tem força não impede que a união exista. Quer fazer valer a sua opinião, quer fazer valer a sua força, quer fazer valer a sua influência, e diz que é, isso não pode acontecer. Ah, mas nós queremos unir, nada, não há nada disso. Então, se quer unir, eles que vêm ter conosco. Somos nós vamos ter com eles. Então, o outro também que tem força para o final. Por que vamos ter com eles? Eles que vêm ter conosco. Então, fica tudo no meio. Ninguém vai ter com ninguém. Fica assim, braço de perto. Isto para mostrarmos as nossas influências. E, infelizmente, hoje temos muitos sábios, muitos indivíduos que estudaram até o fim, que esses também são influenciados pela força financeira, são influenciados pelo poder financeiro, dinheiro. Puxa eles, mata eles, mata eles de mudar de decisão, mata eles, né? Não concordar com aquilo que é correto. Está bem, agora você é o povo aqui, trabalha onde? Ah, eu trabalho aqui, então vou ficar bom. Você faz aquilo que a gente quer. E falar, se faz bem. Por quê? O mano também de morar é pouco. Pequenino. Tem medo de se eu não tiver emprego, perder emprego. Esquecer que quem dá emprego, quem dá isso que é Allah. Allah é o arrasacum de um cuba filmatim. É Allah, não vai te ver. Mas é pá, aquela coisa que a gente dizer, é que a nossa vida, o ambiente que nós estamos. É que fomos envolvidos em bens materiais de tal forma que a gente não entenda que o Razak é Allah. A gente pensa que é esse senhor, manda. O chefe, o presidente, o comerciante, O empresário do sucesso é ele. Temos que ter atrás. Esquece tudo aquilo que você aprendeu. Esquece tudo aquilo que você sabe. Vamos também ser influenciados, manobrados. Por quê? Pela força financeira. Wallah, ser rico é muito bom. É aconselhável no Islam para você poder ajudar aqueles que não sabem, aqueles que são pobres. Para você tirar o zakat, que é uma caridade obrigatória para aquele que é necessitado, para aquele que é pobre. Para essa quantia de tirar da pobreza. Mas não utilizamos esse poder financeiro para dividirmos e reinarmos. Enquanto que o poder financeiro servia naqueles tempos para conquistar as pessoas mais desfavorecidas, para ajudar o desenvolvimento do Estado, para unir as pessoas e trazê-las todas no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fazia o anúncio. Quem está pronto para contribuir? Vamos ter uma expedição, tal, contribuição para sairmos e defendermos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o dinho de Allah. Estava aí uma semana a tirar 1000 cavalos, 1000 camelos. Tantos de armas, mas quando Allah fala, está a ver? É assim. Se é da culpa de embora, engrandecer o Islã, engrandecer o Dini, engrandecer a mensagem de Allah, lá é lá, diz Allah, Muhammad Rasulullah. Só foram chamadas para ir defender a bandeira islâmica. Para unir os muçulmanos numa só palavra. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esse dinheiro servia para isso. Alguém tem problema ali? Ajuda a ele. Para não se mobilizar de Deus. Precisamente. Agora, nós não. Utilizamos o poder que temos na sociedade para subdividir aquilo que já está dividido. Sabe, vocês, eu já não, eu aqui nesta mesquita, onde vocês vão se unir, aqui vamos não poder mais aqui. É, qualquer dia. Eu não me lembro, vamos chamar muito ali. Senão de sangrar vocês. Essa não pode vir na porta. Porque eu não quero contar histórias. Aquilo que falar de facto, aquilo que me toca, aquilo que é verdade. E quando fala muito verdade, você sabe o que acontece, né? Sabe? Quando eu chego na mesquita ou no sítio, encontro muitas coisas cheias. E eu desconfio já. Aqui é problema. Se encontrou a caixa de água, cheia de caixa de água, mineral. Eu sei que aqui, ou isso vai acabar o prazo amanhã, ou já acabou o prazo. Dito e feito. Nós só damos aquilo que não queremos. Nós só damos aquilo que não serve para nós. Ficamos muito tempo, quando ela serve, não damos. Isso não é verdade. Isso não é tirar a caridade. Essa não é a função daquele que tem. Não é? Quando tem que ter, tem que te dar. Não. Lan talalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vocês nunca vão ser piedosos. Nunca vão alcançar a piedade até darem aquilo que vocês gostam. Aquilo que é bom para si tem que ser bom para aquele que você, para o receptor da candidata. Se você próprio consegue aquilo para si, então não pode servir para outra pessoa. Não é para isso que Allah para lhe deu mais. Não. Você tem que comer, tem que comer aquela pessoa, aquilo que você pode comer. Não é dele que já entrou, naquela comida, entrou barato, você tirou barato, parece que é barato, ele anda uma pessoa, dá uma pessoa, não é? Você não virou barato? Só porque ele não come você primeiro. Não pode ser, né? Se não é verdade, você é brigar com o time, brigar com Allah. E aquilo que você já deu não é teu também. Foi emprestado para você dar. Então, dê quando que você também gosta. Então, enquanto nós nos sentirmos superiores, nós precisamos sentirmos superiores aos receptores, nunca haverá união. Antes, pelo contrário, há de haver hatred. Aquilo que os ingleses chamam de hatred. Quer dizer, aquela, o desdém que as pessoas vão ter. Vão ter uma vingança, as pessoas vão se sentir revoltadas. Enquanto você não se sentir superior àquele que está ao seu lado, esse indivíduo pode ser pobre, esse indivíduo pode ser mais puro que você, se você se sentir igual a ele, logo a união está a caminho. Tem um problema, nós estamos divididos. Não é por região só. A divisão é rápida, a divisão é financeira. A divisão é através das castas. Isto tudo acontece. Preto também dividiu-se a si mesmo. O próprio preto também está dividido. Porque este aqui do norte é aquele do sul. E este aqui do norte é menos civilizado que aquele outro. Aquele do sul também é de uma culpa e aquele é de gato. Estamos dividindo assim. São todos pretos, mas um cada um. Sempre supremo, um é esse aqui. Ah, a lanciana, a lanci, esse é uma boa, está dele. Esse é uma boa vida, ele é preto, é preto também. Cada outro é preto. A lanci, esse aqui é preto. Esse é preto, está dizendo uma pessoa de Maputo. Uma pessoa de Maputo tem batida sem grande. Como é que é isso? Todos pretos, sem problema. Quando já é ideal para indiano, também tem problema entre eles. Como assim? Mas você é tudo um par e lá, ele é uma maturação lá. É a Andrela de tudo, de todos. Esse não é a irmã Andrela. Mas se volta a vermos essas divisões, esse espírito de divisionismo, de superioridade um acima do outro, nunca vai para nós. Opa! Então, depois o que acontece? Quando entra a rua, já é ponto de consumo dividido. As duas pessoas vêm dar volta, só para ver, não há nada aí. Não há nada, não tem nada a ver, não há sopa botada, está a ser vítima de bomba. A divisão é assim, não, ela não tem culpa. Ela apareceu só para confirmar mais a divisão que existe. Por isso, meus irmãos, condimente para que esta divisão não se verifique, condimente para a unidade, número um, você tem que ser humilde. Humildade, meu irmão. Como é que você quer ser humilde? Às vezes vai ao espelho, olha para si mesmo e vê que eu não sou nada. Quando tiver essa conclusão de que eu não sou nada, sou um indivíduo qualquer, normal, não sou nada. Eu sou, olha, como uma toca furada, furado. Tudo que está em cima da areia é areia. Nós estamos sentados aqui, uma camisa grande, ou outra camisa preta, outra não sei o que, vamos lá, quando a gente morrer, lá embaixo, tira tudo a areia. A areia vai nos consumir, não ficamos com areia, areia, completamente. A areia vai perguntar para você, era quem? Não quer saber nada disso. Roberta nasceu tudo a vida, tira tudo. Então, se a gente entender isso, então você vai se ver igual a outro. O que faz o indivíduo superior a outro? Primeiro daqui, ele se apresenta junto a dois indivíduos. A forma de ser indivíduo, o respeito e a consideração que ele tem para com o próximo, é isso que faz ser superior aos outros pessoas. E, perante Allah, é a consciência que ele tem por Allah, consciência que ele tem. Aquilo que ele faz, muitas vezes, deixar o mal, porque ele sabe que está a ser visto por Allah. Allah conhece tudo quanto se passa nele e Allah ouve tudo quanto ele diz. Então, esse temor, por Allah, então, esse é que faz você ser superior perante Allah subhanahu wa ta'ala. A tolerância, em segundo plano, em terceiro plano, se é humilde e a tolerância, tem que saber desculpar. E quando erra, também pede desculpa. São coisas que fazem com que nós, inshallah, nos aproximemos um dos outros. Isto é muito importante. Infelizmente, o tempo de Juma é muito curto. E se eu também exigir outro tempo qualquer, não é de apanhar ninguém. É melhor aproveitarmos o máximo possível de Juma para vir dizer coisas que acho que eu próprio que eu digo me beneficio e aqueles que ouvem, inshallah, também terão o seu benefício. وما علينا إلا البلاغ المبين.